o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Uma boa tarde pra você, sabadão. É isso mesmo, cara. Sabadão 2012. Primeiro programa ao vivo aqui que eu tô fazendo aqui em 2012 mesmo. E semana passada, você que curte Classic Rocks viu que a gente repetiu. Qual foi o especial mesmo, Marquinhos? Oi? Foi especial de fim de ano, não foi do Eric Clapton e a Janis Joplin, não, foi o outro, né? Esse foi do Natal, não. Aqui é tanta coisa, meu amigo, que a gente acaba se confundindo. Aí, tá vendo? Bateu um recorde de audiência, meu amigo. Não é brincadeira, não, cara. Coisa boa. Portanto, olha só, eu também tava numa ressaca de ano novo também, eu vou confessar a vocês que o bicho pegou geral mesmo, tá? Pegou mesmo. Mas é o seguinte, 2012, começando literalmente a partir de agora com a gente aqui no Classic Rocks, portanto você pode esperar só coisas boas, cara. E quando eu digo coisas boas, eu tô dizendo coisas ótimas, que o que é bom pra mim é ótimo, cara. Eu considero assim, muito ótimo. E vai ter muita coisa boa mesmo no sentido de que do Classic Rocks, com os clássicos do rock. A gente tá garimpando aqui, aliás, gente, o Marquinhos tá tendo trabalho, ele que tá roendo o osso aqui. Ele que tá roendo o osso aqui pra gente garimpar os clássicos do rock, e vem muita coisa maneira, cara. Você espera aí que quando você ouvir, você vai falar: nossa, da onde esse cara tirou essa música? Da onde ele tirou esse grupo? Espera, como diz o outro na televisão. Pois é, e falei, espera que você vai ver coisa boa. É coisa boa mesmo, cara. Bom, e aí o programa hoje também moderno. Moderno que eu digo, esses são os últimos lançamentos. Vamos começar em 2012 com os últimos lançamentos das bandas que lançaram seus álbuns em 2011, 2010, 9, 8, 7. O último aqui é em 6, lançou em 2006. Tá? É o que eu digo, são os últimos lançamentos. Aí vem músicas, vem álbuns novos por aí, ó. Já avisei, vem álbum novo do Kiss, tá? Já consegui a faixa do último do álbum que vai sair do Van Halen. Van Halen com David Lee Roth nos vocais. Você que é fã do David Lee, eu também sou fã de Sammy Hagar, tá? O cara também manda muito bem, mas o original pra mim é sempre original, né? E só não vai ter o Michael Anthony no baixo, o resto vai ser toda a formação original do Van Halen, e os fãs estão reclamando que querem o Michael Anthony de volta, mas o Michael Anthony tá no Chicken Foot, cara, que a gente toca aqui no programa, e eles não vão abrir mão do Michael Anthony, porque o Chicken Foot tá lançando o segundo álbum, que se chama 3. É isso mesmo que você ouviu, o nome do segundo álbum do Chicken Foot é 3. Tá, entenda do jeito que você quiser, cara. E ó, saindo, você pode apostar que eu vou tocar aqui pra você, aqui na boa. Assim como eu lancei Chicken Foot, você vai conhecer o álbum 2. Foi um tremendo sucesso. Joey Satriani, Sammy Hagar nos vocais, Michael Anthony e o Shadow, não sei o que lá. Nunca lembro o nome do baterista, tá? Baterista era do Red Hot Chili Peppers. Não tem nada contra ele, só não lembro. Tá bom, gente? Portanto, 2002 promete. É só você continuar ligado aqui na RioSulRádio.com. Todo sábado, 2 da tarde, você não irá se arrepender, tá bom? Vamos começar então com Lynyrd Skynyrd. Tu pode destroncar a língua mesmo, hein, cara? Southern Ways. Vamos lá. Classic Rocks. Of leaving my home, I had to see the world I sit here thinking about those days. I wouldn't change a thing about my life today. Ain't it funny how time sure flies? Cause all I ever wanted and all I ever needed was you. Take me back to my southern ways, where I could be myself. Inside it.

us so many, that the world as we know it will be coming to an end. Have you heard? Have you heard? He sees them in the distance when the darkened clouds roll. He can feel tension in the atmosphere. He won't look in the mirror, see an old man now. Does it matter? They survive somehow. They said there's nothing can be done about the situation. He said there's nothing we can do about to sit and wait around for something to occur. Did you know? Did you know? As he stares across the garden, looking at the meadows, wonders if they'll ever grow again. The desperation of the situation getting graver, getting ready when the wild wind blows. Have you seen what they said on the news today? Have you heard what they said about us all? Do you know what is happening to just every one of us? There will be something under the sky, like the world. destacar a Donzela de Ferro, Iron Maiden. Pra você que não sabe, era uma máquina de tortura medieval, chamada Iron Maiden. Tá bom? When the Light, olha só, and the Wild Wind Blows. Rolou também Nazaré. Nazaré só fanzasta essa banda. Nos anos 70, então, meu amigo, eu tinha quase todos os álbuns, tá? Nazaré, Big Boys, aliás, Big Boys não, Big Dogs, Gonna Howl. É, maneiraço o álbum deles, tá? Metallica, The Unforgiven 3. Eu não tinha ouvido essa versão do Unforgiven porque eu já não aguentava ouvir mais Unforgiven, né? Lançaram o 1 e o 2, Reload, Reload. Eu falei, eu não vou ouvir mais. Aí, de tanto insistir, falei, quer saber, eu vou ouvir aqui. Eu gostei da versão, ficou legal, ficou maneira. Espero que vocês tenham gostado também. E a primeira, Learned Skernet, Southern Ways. Tá bom? Gente, ó, a gente vai pro break. Na sequência tem mais Rock and Roll pra você, não saia daí. Olha, cara, Classic Rock, Classic Rock, parece que não saiu aqui, Classic Rock 2012, cara. É fome, acabei comendo a letra aqui. Isso, quando acontece isso comigo, cara. Não, é incrível, cara, tudo acontece comigo, é incrível, na boa, não me reclamo não, cara. Não, tá? É o Classic Rock até às 4 da tarde, cara, pra você se vingar. Eu já cansei de falar do seu vizinho que passou a manhã inteira ouvindo Michel Teló, pelo amor de Deus. Ouvindo Michel Teló, Gustavo Lima, Luan Santana. Nossa, só aí já é uma overdose. Só aí já é uma overdose pra ninguém sobreviver. Portanto, Iron Maiden é a banda pra você dar uma chamada. É a tortura medieval. A gente tem que botar um cara desse no nome, não dá certo. Já pensou? Não ia dar certo. É desperdiçar, cara. Deixa quieto. O que você pode fazer é, se você tá com o seu som ligado na sua aparelhagem de som, arregaça o volume, cara. Acho que eu vou fazer. Uma vez tinha um vizinho que me encheu o saco tocando. Não, o cara variava. Era Vando e Roberto Carlos. Roberto Carlos e Vando. Vando acabava um disco, virava pro outro lado, acabava com o Vando, virava pro outro lado. Falei, não, vai ter forra, vai ter troco. Eu simplesmente meti o Motorhead ao vivo na janela. Nunca mais ouvi um Vando. O Vando ficou mudo, cara. O Roberto Carlos, então, passava batido perto da minha casa. Fui a forra. Você faz isso, então, meu amigo. Você arregaça o volume do seu som. Ainda botei aquele álbum, pra você que conhece o Motorhead, aquele álbum ao vivo do Motorhead, No Sleep to Mrs. Lemmy Smith. Se você conhece, você falou, nossa, Adolfo, você pegou pesado. Você pegou pesado. Bom, olha, nessa sequência tem Ozzy Osbourne. Falando nisso, lembrando da sequência passada que eu toquei Metallica, o Metallica já anunciou que já vai lançar um novo álbum, e o álbum vai ser tipo assim, o Black Album, que é considerado pelos fãs do Metallica como o melhor da banda. Eu discordo, pra mim eu prefiro Master of Puppets, mas cada um tem uma opinião. Mas ali em geral, a maioria dos fãs consideram o Black Album o melhor álbum do Metallica. E eles falaram, o Kirk Hammett falou, que esse álbum que eles estão preparando vai ser o Black Album mais pesado ainda. Se você conhece o Black Album, vai ser mais pesado ainda. Ele já tem 8 músicas prontas, tá? Tá faltando só terminar, editar, aquela coisa toda. E assim que eu tiver notícia, eu já aviso a você que é fã do Metallica. E pode ter certeza que eu vou avisar em primeira mão que meu filho é fã número 0 do Metallica. Tudo que sai do Metallica ele me avisa. Isso aí que me avisou foi ele também, tá? Depois eu fui lá no site, abri, tava lá. E falando também do Ozzy, uma notícia triste, né, cara? Que Tony Iommi, a notícia que saiu, né, na net aí, na rede aí de notícias, é que Tony Iommi tá com câncer linfático. Mas no princípio, no começo. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque o Saba já tá gravando, cara, com a formação original, um novo álbum com músicas inéditas. E já vão tocar lá no SWU. Eu já me comprometi aí, cara. Não, não posso deixar de ver Black Saba. Eu já vi o Ozzy em 85, Black Saba, então, vai ser para fechar a tampa do Adolfo. Na boa. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certinho. A medicina hoje está muito avançada. E quando consegue descobrir uma coisa dessa, no começo vai dar certo. Tá bom? Olha. Deixa eu ver aqui, a gente começa com ele mesmo, Mr. Madman. The Kings of Heavy Metal. Pra mim foi ele que inventou o Heavy Metal. Se você discorda, sinto muito, cara, mas eu não vou mudar a opinião, nem você vai mudar a sua. De um jeito a gente concordar e ouvir. Vamos nessa? Vamos lá, Ozzy Osbourne, Soul Sucker, do álbum Scream, último álbum do Ozzy Osbourne. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. time I'm gonna knock you down. I'm coming through, no more waiting. Oh, brincadeira, meu amigo. Eu tava brechando com o Marquinhos aqui, já fizeram, o Michel Teló já gravou a música Se Eu Te Pego em Inglês, If I Catch. Não. Gente, olha. No comment, no words. Não vou comentar nada, nada. Porque eu posso falar um palavrãozinho light aqui? A gente, transformar merda português em, de português em inglês, é, o cara merece um prêmio. Ele fez uma merda em português e outra em inglês, então ele merece um prêmio, cara. Brincadeira, bicho. Mas vamos esquecer isso. Vamos pro rock and roll, que essa é a nossa praia, tá? Essa outra praia aí a gente engole o cocô e morre afogado ainda. É, aquela praia de Ramos lá. Deixa quieto. Nossa, agora peguei pesado, hein? Bom, olha, Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row. Você ouviu o Bring Me Down. Você tem uma ideia, esse último álbum do Sebastian Bach foi de 2007, cara. Tá? É o último álbum ainda dele, tá? Santana foi lançado agora ano passado. A gente tocou aqui várias músicas com vários cantores fazendo covers de sucessos famosos conhecidíssimos, tá? E esse aí foi um dos covers que eu mais gostei, cara. Com a participação de Chris Cornell, Who Laura Love, do Led Zeppelin, cara. É, não é pouca coisa não, o cara é corajoso mesmo. Aliás, Santana é Santana, né, meu amigo? Scorpions, Journey On, do último álbum do Scorpions, Stinger Etzel. Tem também o Kiss, do álbum Sonic Boom, também de 2008, pra você ter uma ideia. When Lightning Strikes, Rush, do último álbum, que esse eu já nem lembro de que álbum que ano foi. É Far Cry, já tem tempo, tá? E Ozzy Osbourne, de 2010, o álbum Scream, você ouviu Soul Sucker. A gente vai pro break e volta já, não sai daí não. Pois é, o Classic Rocks todo sabadão, né, cara? Sábado, 14h, é um horário bom, cara. Você já almoçou, você que trabalhou de manhã, então tá trabalhando, tá no serviço, tá com o computador ligado, não tem problema nenhum, cara. Esse é o grande lance da NET, né, cara? Você pode estar trabalhando, fazendo o que você quiser, você não vai deixar de ouvir o Classic Rocks de jeito nenhum. Instala a barrinha lá em cima e fim de papo, meu amigo. É trabalhar curtindo rock and roll, você vai render muito mais no trabalho. E depois você fala do seu patrão que o mérito é nosso. É nosso porque uma rádio não se faz sozinha. Tem ouvintes, tem locutores, tudo junto. Bom, gente, ó, queria mandar um alô. Tá vindo mandar um alô? Onde eu anotei aqui, Marquinhos? Cara, eu me perdi de vez aqui. Tá aqui, ó. É o Paulo César, do Rio de Janeiro, cara. Eu sempre falo da galera que tá no Rio ligadinho. Tem uma galera do Rio que é fiel aqui todo sábado. Escuta o nosso programa lá no Rio. E a gente já cansou de falar, ó. Manda seu alô pelo Facebook, por e-mail. Não tem problema. Manda seu alô dizendo quem você é, onde você mora. Se quiser dar sugestão pra música, especiais, pode fazer, fica à vontade. Tá ok? E é o Paulo César, lá do Grajaú, no Rio de Janeiro. Paulo, aquele abração pra você. Muito bom saber que tem roqueiros como você ouvindo a gente, cara, que a gente faz programa pra quem entende de rock. Não adianta só eu entender, o Marquinhos entender. Quem ouvir tem que entender, senão o cara não vai curtir. E você mostrou que é um cara que curte rock and roll, conhece o rock and roll, portanto, pra você um 2002 com muito rock, meu irmão. É só ficar ligadinho com a gente aqui no Classic Rocks, que eu tenho certeza que você vai curtir. Valeu? Vamos então pro terceiro bloco do programa de hoje, tem o Slash. O último álbum do Slash, chamado Trailer. Tem a participação da Fergie. Não torce o nariz, não. Eu sei que você deve ter torcido o nariz agora, porque era do Black Eyed Peas. Nada a ver, você vai se surpreender, hein, cara. E o Cypress Hill. Cypress Hill é uma banda de hip hop ou rap. Eu não sei se é espanhola ou mexicana, cara, tá? Mas mandam bem. A mistura dos três, cara, ficou super demais, porque eles regravaram nada mais, nada menos que a música que eu mais gosto do Guns N' Roses, antigo. Já tô dizendo, ó, Guns N' Roses antigo, formação original, tá? Aliás, que por sinal já estão avisando na internet que pode voltar a formação original do Guns N' Roses. Eu não tô acreditando, mas vamos ver, vamos torcer, né? Bom, a música é Paradise City, você vai ver, com Slash, Fergie e Cypress Hill. Vamos lá! Classic Rocks. So they say you gotta be pushing. it for the fortune and fame. You know it, it's all a gamble, well, it's just a game. You treat it like a capital crime. Everybody's doing the time. Says it's hazardous to breathe. I smoke another cigarette, but I can't see. Tell me who you're gonna believe. We'll be right back.

picture and make up an ending somewhere far away. He reached for a book all bound in leather, something that he knows he's never read. And the first page says, "Beware, you found the answer." The next one says, "I wish that you were dead." Olha, cara, daqui a 20, 50, 40, 60 anos, ainda vão falar desse James, Ronnie James Dio. Não adianta, cara, não adianta, tá? Não tem jeito, ele morreu em 2010, é uma pena, realmente, tá? E ele se juntou ao Tony Iommi, Gizzy Butler, Vinny Appice, e fizeram o Heaven and Hell, que é o nome da banda. Aliás, Heaven and Hell foi o nome do álbum do Black Sabbath com Dio nos vocais. Logo depois que o Ozzy saiu, se eu não me engano, né? E depois o Dio seguiu carreira solo, porque a estrela dele brilha muito para ficar preso no grupo, né? Mais tarde resolveu voltar agora no final com o Tony Iommi, com o Heaven and Hell, e escolheram o nome desse álbum como o nome da banda, Heaven and Hell. Acho que caiu tudo certo, cara. Céu e inferno juntos. É, varia de um lado pro outro ali. E se você não conhece o álbum, compre, porque vai ser o primeiro e único, cara. Você vai ter na sua coleção e com certeza vai valer a pena. Ó, você ouviu Bible Black, a minha música predileta desse álbum, do Heaven and Hell. Ouviu também o Tesla, Breaking Free, o Raya Heep, meu amigo. Olha, eu tinha 15 anos, cara, 15 anos quando eu vi o Raya Heep. Nossa, eu fiquei na época, era desbundado a gíria. E os anos 70 foram os anos do desbunde, como dizia a galera, né? Daí o Raya Heep, cara, com a formação original, com David Byron nos vocais, era incrível. Só que essa aqui é o Raya Heep de 2011, cara. Eles lançaram o álbum agora em 2011, eles não pararam de gravar. E tá maneiraço, só ficou o Mike Box, tá, da formação original, mas ele conseguiu manter aquele pique, aquela batida do Raya Heep, que é um som progressivo. E você deve ter gostado. Você ouviu aí Kiss of Freedom. Tim Ripping Owens, que também foi vocalista do Judas Priest e também do Ice and Earth, do último álbum também de 2007, você ouviu? It Is Me, Slash, cara. Slash, Fergie and Cypress Hill. Do último álbum do Slash, chamado Trailer. Você ouviu aí Paradise City, um super clássico do Guns N' Roses. Que, como eu já disse aqui no começo do bloco, estão pretendendo voltar. Mas eu não sei porque Axl Rose, cara, você sabe qual a última que ele fez, cara? Ele expulsou um fã do show. Sem explicar pra ninguém. Começou a xingar o cara, motherfucker, esse analfabete, mandando o cara sair do show, chamou o segurança. O próprio cara não entendeu por que foi expulso do show. Parou o show, o pessoal da banda ficou tudo parado, um olhando pra cara do outro, sem entender nada, e depois continuou o show. Eu tô falando, cara, eu não sei se vai dar certo não, porque o Axl Rose, não sei qual é do cara. Deixa quieto. Bom, a gente vai pro break, e na sequência tem mais, cara. Tem mais rock and roll pra você, não saia daí não. Volto já. Pois é, chegamos aqui, chegamos, nada de checar, não, ninguém vai pegar o ônibus, o avião aqui não, cara, não tem check-in não, é check-in, como diz amigo meu, foi check-in pra mim é cheque pequenininho, cara, falei, então tá bom, seu Mané, você nunca viajou de avião, né, pobre, deixa quieto, só falta ter check-in na fila de ônibus agora pra entrar, né, tem check-in, hein, é feedback, feedback é o que é o fim de zagueiro. É feedback, ele é feedback. Nossa, a gente não bebeu nem fumou nada aqui não. Ele não vai pensar besteira, você que tá ouvindo aí. É que aqui o ambiente é assim mesmo, de louco. Tá bom? Olha, a gente tá indo pro último bloco aqui, ó, do programa de hoje, cara. Tem coisa boa, tem Hitman, UFO, UGO, um monte de letrinhas, né, cara? Warren Rage, vamos nessa? A gente começa com Hitman, pra você que não conhece a banda, prepare-se, cara. É Heroes Welcome. Welcome, aliás. Aliás, o Welcome tem uma... Eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. É do Maguila chegando nos Estados Unidos. É, que ele chegou lá, quando chegou no hotel lá, tá escrito Welcome Maguila. Ele queria dar porrada nesse tal de Well, porque ele não comeu ele, não. Não, coisas do Maguila, né, cara? E nem sei por que eu tô falando isso aqui. Vamos de rock and roll, gente, vamos lá. fallen, wounded, and scarred. Their truth is never-ending, and sacrifice always hard. We honor and pay tribute to all who have served their country well. May you all find peace apart from this living hell. Thank you. Flight Classic Rocks. We'll be right back. Pois é, fechou bem pesado, hein, meu amigo. É o Rage. Conhece o Rage? Você ouviu Down? A música Down. Tem um grupo também chamado Down, mas é Down com D-O-W-N, não. É com A, Down, amanhecer, Down, com A, ok? Alvorecer, amanhecer, isso mesmo. Olha, Warren Sex and Love, e o Joe é o Udo, o pessoal fala que é o Udo o nome do cara, mas se vem as letrinhas com ponto U, ponto D, ponto não sei o que, pra mim é a letra. Então você tem que pronunciar o nome das letras, e o Joe, tá? Para ser chato, pode falar Udo, tá? E pronto, assim como o UFO também. Desde os anos 70 a gente fala UFO, tá? Não, não tá ouvindo aqui não. E a primeira da sequência foi o Hitten, é Heroes Will Come. Você ouviu a última sequência aí do Classic Rocks, que volta semana que vem a partir das 4 da tarde, não, às 2 da tarde, que é isso, tô falando 4 horas porque já são 4 horas, né? A partir das 2 da tarde, a gente volta aqui na programação da RioSulRádio.com. Isso, primeiro programa do ano, espero que vocês tenham gostado, e vai ter muitos e muitos e muitos esse ano ainda, com certeza melhores do que esse. Tá ok? Semana que vem a gente se vê, e mais uma vez, como fazia em 2011, mais uma vez, na amigos, se for sair logo mais à noite, se for dirigir, não beba, tá? Continue chamando o pedelho do seu cunhado, ou então o seu irmão mais novo, o caçula, aquele que ainda não bebe, que com certeza vai acabar bebendo, vendo você beber, não é mesmo? Que ainda não bebe, senão você entrega ele pra sua mãe, tá? Continua chamando ele, paga uma água mineral pro garoto, sabe como é que é? Arruma uma gatinha, joga uma gatinha na mão dele, aí no final da noite tá tudo certinho, tudo em casa. Gente, é um bom sabadão, até semana que vem. Classic Rocks.